patrão, nós toca pra fora, manda alemão embora. Carretinha chateada quando tu vê ela e toca. Batidão que dá sacode no meio do peito, bate forte, chateada. Estremece o som dela, te engole aí, aí tá assustado. Com tanta porrada, não tá entendendo, não tá entendendo nada. Pode botar fé, porque. Essa é a carretinha chateada, vai. É a carretinha chateada, vai. É a carretinha chateada. Essa é a carretinha chateada, vai. É a carretinha chateada, vai. É a carretinha chateada. Minas Paredões.